Deus, eu estou sofrendo tanto. O pior momento da minha vida. Pai, perdoa o meu chorar. Me perdoa, Paizinho. Deus, minha cruz tá tão pesada, tá difícil a caminhada, mas tenho fé que vou vencer. Deus, eu conheço a sua história, de conquistas e vitórias, e que nada pode te frustrar. Eu sei, quem te busca te alcança. Não perdi a esperança, minha bênção vai acontecer. Vou me agarrar em ti, o meu sustento. Não vou aceitar que esta luta me derrube. E a minha vitória já está decretada. Sou um vencedor. Se tiver ferida, Cristo lança fora, pois lá no Calvário sobre si tomou. Sinto agora em minha alma o fogo do Espírito dizendo: vai, te levanta, filho, corre pra vitória. Erga a mão e diga: chegou minha hora. Me derrube. Sei que a minha vitória já está decretada. Sou um vencedor. Se tiver ferida, Cristo lança fora, pois lá no Calvário sobre si tomou. Sinto agora em minha alma o fogo do Espírito dizendo: vai, te levanta, filho, corre pra vitória. Erga a mão e diga: chegou minha hora, da minha vitória. Chegou a nossa hora, da nossa vitória. Na nossa vitória.